E aí, PM, cuzão, se é guerra, então o que te satisfaz? Bum, bum, bum, chega mais. Lá do leste, condenado, se pá. Ligeiro, arisco na fita, PM, PM de farda, cadeia, caixão. Não vou dar razão a essa conclusão. Mente engatilhado, 5-7, a mão armada. Não é vaidade pra resgatar o detento da grade. Se liga, sem dó. Na fita, ligeiro e só, só. Segure o seu B.O. O sangue de um irmão, pra mim não é diversão. Ladrão, na vala desce um caixão. 1, 2, cheguei pra somar. VL no ar, posso representar o favelado no bar ou o parceiro que acabou de rodar. O crime está no ar, o crime está no ar. A mão faz o sinal da cruz, eu sobrevivo em Perus. Ladrão, ladrão, malandro como cão. A polícia mata, a droga também. A trairagem vai além, e nessa eu vou também. Sem armas e mais, sempre pela paz. Sou XA, vejo a cena do crime 24 horas por dia, tanto faz em Perus. A Zona Oeste é meu barraco, é meu mundo. Se vacilar, é sono profundo. Passa a bola, vê se não demora. A hora é agora, vou fazer história. De revólver ou computador, não quero ser o ladrão que rodou o Capone, estilo brasileiro. Mas sem morrer pelo dinheiro, você quer guerra, gambé? Pode vir com seu revólver, a formação, a fé em Deus vale mais. Você não vai me parar, você não vai me parar. Clic, clac, clac, pá, pá, pá. O revólver do PM não vai me parar. Clic, clac, clac, pá, pá, pá. O revólver do PM não vai me parar. Clic, clac, clac, pá, pá, pá. O revólver do PM não vai me parar. Clic, clac, clac, pá, pá, pá. O revólver do PM não vai me parar. Se liga no 12, no clic, clac, pá, procurado CA. O cano do PM não vai me parar. Ladrão é ladrão, PM é cuzão. A guerra é pela paz, o conforto do irmão que não paga de oitão e nem tem mansão. Só barraco na favela que no homicídio ora e reza, amém. Mais um foi pro além. A 7 palmos da terra, 7 palmos da terra. Só resta o chorador, assassinato da polícia. O juiz que condena, sentença escopeta. Os manos na cadeia, o cadáver na gaveta, mas na quadrilha do futuro não vai ter túmulo da parte do PM ou do bandido engravatado. Só louco ensino na fita, quadrilha terrorista que resgata o menor. Os manos do BO, do X, do caixão, do crack e do pó. CR57 PM, aqui tem pra trocar. Vê se você me pega na levada, no compasso, na batida, no beco da favela. Agora é guerra, agora é guerra. Soldados em ação, a mente é munição. A presença da polícia só gera caixão. Cruz empinado, inocente enterrado. Sentença, sentença, cadeira elétrica. O padre reza, essa é a sina na favela. Mano, na UTI 203, zoado no X. O choro da mãe, o consolo do pai não é igual a diversão da Xuxa na TV, da novela do SBT, do artista, do doutor, do PM, do promotor. A cena é de terror, fronteiras do inferno com o Franco da Rocha, cartel fazendo justiça, guerra pela paz. O cano do PM não vai me parar. Clic, clac, clac, pá, pá, pá. O revólver do PM não vai me parar. Clic, clac, clac, pá, pá, pá. O revólver do PM não vai me parar. Clic, clac, clac, pá, pá, pá. O revólver do PM não vai me parar. Clic, clac, clac, pá, pá, pá. O revólver do PM não vai me parar. Se liga, ladrão, então, trago na mão um APT. Não, uma bíblia, um crime pra quê? Pra eles, ladrão, tem que morrer se fudesse mídia, se TV. Falei, bem com presídio e viela. Maldito gambé, só pensa no mal. Minha morte pra ele, tô ligado, é normal. O choro do pai, o choro da mãe, a morte do filho, nada valeu. Esquece o confronto maluco. Não bata de frente, veneno da serpente, a semente do mal, aqui está. Defenda solar, eduque seu filho e mostre pra ele se passa o direito. Jogue o revólver, a morte do irmão, a voz de prisão, dispensa o caixão, então. Nada de dó, nada de choro, o mundo tá aí. Lute por si, esqueça o revólver, o caminho mais fácil.